Portal do Arrocha. Olha ela tomando cerveja na balada, com a mesa cheia de caras e o coração vazio. Tadinha, olha ela dando uma de durão, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole e pertence a mim. Tá aí, porque não consegue mais dormir direito, e tá aí tentando esquecer os meus beijos, e paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora e chora, chora, e paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora e chora. Cheia de caras e o coração vazio, tadinha. Olha ela dando uma de durão, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole e pertence a mim. Tá aí, porque não consegue mais dormir direito, e tá aí esquecer os meus beijos, e paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora.